Seção 66, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Floresta. Em vão com o mundo da floresta privas. Todas as hermenêuticas sondagens, ante o hieroglifo e o enigma das folhagens, são absolutamente negativas. Araucárias, traçando arcos de ogivas, bracejamentos de álamos selvagens, como um convite para estranhas viagens, tornam todas as almas pensativas. Há uma força vencida nesse mundo. Todo o organismo florestal profundo é dor viva, trancada num disfarce. Vivem só, nele, os elementos broncos, as ambições que se fizeram troncos, porque nunca puderam realizar-se. Fim do poema.